O dia 24 de setembro na história. 1834. Morre em Lisboa Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. 1975. O metrô de São Paulo entrega a linha Norte-Sul com 17,2 quilômetros e 17 estações. 1989. Emerson Fittipaldi torna-se o primeiro piloto estrangeiro a ganhar o campeonato de Fórmula Indy nos Estados Unidos ao vencer as 200 milhas de Nazaré. 1993. Ao saber que o piloto brasileiro Ayrton Senna seria contratado pela Williams para o campeonato de 1994, o francês Alain Prost anuncia abandono da Fórmula 1. 1998. O Irã anuncia formalmente que não cumprirá a sentença de morte ditada pelo Ayatollah Khomeini contra o escritor Salman Rushdie. Esses são os fatos que fizeram o dia 24 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.